sonhos ficar a teus pés. Deixa-me olhar pelos teus olhos, ver o que tu vês. Deixa-me entrar nos teus sentidos.

tanto.